Pode crer, irmão, certo? Rap é assim. Se nós tivesse medo de sapo, não andava na chuva e nem molhava o pé na lagoa. Morou? Mais respeito, aqui já era. Primeira capital do rap é no Sul da América. Paulo. Primeira capital. Aí, os horizontes vão brilhar. O sol vai nascer pra todos os manos. Tá sendo plantado a raiz. Zona Oeste, Itapevi, RHK. Chega lá, os moleque aprender. Muita maldade demais não vale. Ser sangue bom demais é muito doce, é diabetes no sangue. Morou? Aí, essa é a nossa gangue. É atitude, é Zona Oeste e tal. É nosso lugar, é Zona Oeste e tal. Com vida de pé. É nosso lugar, é Zona Oeste e tal. Chega Jão, então chega Jão. Cada um são chega Jão. Confira de perto, é bom conhecer. RHK, função. RHK, função. RHK, função. RHK, função. RHK, função. Nosso lugar é Zona Oeste e tal. RHK, função.